Oriente Médio pra mim é jogo Arda Grow, manda times aqui. Fotografar o que é terror, o que inspira Fox pra filme de guerra. No ar, facção, potência bélica da favela. CNN periférica contra a bomba de Hiroshima aplicada lentamente pra dizimar minha etnia. Tô no corredor da morte porque tenho atitude. Mercedes, flat, cuzão, não me ilude. Sou mais um palco sem retorno com microfonia. Com os que tiro da comida pra comprar minha camisa. Letra terrorista, boy, escuta e treme lado a lado com quem invade a adega do presidente. Tiro o clipe do ar, não toco psicopata. Soro enxerto, macano, agito o cu da playboyzada. Não quero tá na coleção do CD do tio Patinhas. Massageio o egg, a sintonia do radinho, a pilha. Tô na missão pra te ver de Toyota, documento gambé. O carro é meu, sai fora de Samoa. Na mesa do restaurante fino, traz o mais caro do menu e a carta de vinho. Ninguém nasceu pra queimar ônibus, trocar com choque, protagonizar o medo como Hitchcock. Tô em cartaz pra tirar sono de rico, enfia adaptação de Sarajevo de ouvido a ouvido. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Imagina você amarrado num trilho, conhecendo a CPTM suando frio, rezando, contando com milagre. Que evite que o maquinista te divida em várias partes. Já senti quanto faz falta o professor no morro. A minha panela repleta no fogo. Quem mete a mão na guela do vira-lata pra roubar ou se dividir com o filho em casa. É graduado pra enfiar no cu da tropa o escudo. Arranca olho de turista de cruzeiro de luxo. Ninguém é cachorro pra ficar feliz só com a ração. Quero apertar o botão pra ver o portão da mansão. A TV impõe que o bom tem joia e maré. Então por que que eu vou rir de Brasília na favela? Não se conforme, troca o saco da lixeira com a goma de madeira, o nenê sem mamadeira. Tem um porco no seu cargo na multinacional, torrando o que te livraria do crime bacanal. Pode dar choque no cronista que ele não maqueia o drama. O boy te quer na reportagem da Cracolândia, ou sonhando com 100 pra passagem de volta, porque não mandou um real pra família na roça. SP inventou a pólice de seguro anti-sequestro. Aqui é sangue fundido em concreto. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. FC canta rap pra não ver você com tiros nas costas, na reabilitação da CD pra não te ver de modelo em extrato de tomate com a foto de desaparecido. Na embalagem a PM se equipou com ponto 40 e tá louca pra testar na sua cabeça. Elliot Ness tem coração de pedra, igual a vaca que por milho prende a doméstica. Nem o exorcista tira o diabo que eles plantam na minha alma. Eu com a cara de antrax, zero fim dessa raça. Não me comovo com a Barbie sangrando na ambulância. Quem arremata o Van Gogh tá porque quer atrás da lança. Indenização pro povo nos direitos humanos. Reparo de ordem moral pra cada furo no crânio. Às vezes discordo de Deus, tudo é sem sentido. Uns comprando uma ilha, outros rasgando lixo. Com 98 mil dólares, quantos livros na escola? Foi o que o boy pagou pra ficar em órbita. Depois chora ajoelhado, oferece o rabo. Fica coberto com plástico até morrer asfixiado. Não sou mãe de nada, mas prevejo a sequela. Questão de dia pra ver que vigia a mitologia moderna. Sou munição antiaérea, CNN periférica, mais contundente que qualquer ancorada da terra. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Na rua vida da trincheira que é CNN do morro. We'll be right back.